Este é o episódio 82 do Até Tenho Amigos Que São. Convidado é o Bruno Nogueira, com quem falei na semana passada. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde lhe podem deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página de Facebook. E é isto. Repara, nunca tiveste certamente uma entrevista para o teu podcast com tanta intervenção exterior. Às vezes. A dizer coisinhas. Não, mais ou menos. Mas aqui, pelos vistos, és muito bem tratado. Sim. As pessoas vêm perguntar se está tudo bem e tal. Considera-se isso uma coisa a ser bem tratada? Sim, perguntar se está tudo bem. Eu não sou ninguém, a mim nunca ninguém repara, perguntou se estava tudo bem. Se eu disser que não está tudo bem, fica tudo exatamente igual, não vai acontecer nada. Oh. É uma questão de cortesia. Estavam a tentar fazer um upgrade para outra sala, que tinha mais luz. Não, sim. Esta sala, quem nos está a ouvir não sabe, mas isto tem teto em caixotão, não é? Portanto, temos assim uma espécie de uma sala digna, mas lá está, tem aqui um plasma, que é para nós nunca acharmos que estamos num... E achas que estraga tudo o plasma? Uma década. Mas isto tem aqui tipo estas figuras? Acho que sim, é tipo aqueles restaurantes que são muito bonitos, que tu entras e que são incríveis, não é? Assim, com uma decoração antiga, rústica, e conseguiram preservar a antiguidade do sítio. E de repente tem lá um LCD de cerca de 1740 polegadas. Estão aos altos berros. Estraga um bocadinho, sim. Mas aqui não está ligado. Não, está desligado. Não sei se é pior ou melhor. Eu não sei, será que eles põem jogos de futebol a dar e as pessoas vêm para aqui? Eu acho que aqui é onde se convive, sim. Aqui convive-se. Isto é uma espécie de uma sala de convívio. Sim. Mas tipo estas seis pessoas nestes cadeirões. Sim. Vêm ver o jogo aqui. Eu acho que se escutem aqui coisas tipo. Sim, ardíssimos. Tipo, aquela pessoa deve continuar a viver ou não. Esse tipo de coisas. Estás a ver? É aqui que se decide isso. Mas, tipo, que tipo de pessoas é que discutem isso? Negócios, política? Entretenimento também? É pá, entretenimento, sim. Entretenimento é um meio tramado, mas acho que o meio político é capaz de ser mais complicado. Eu estava a ver, tipo, Teresa Guilherme, não sei o que é, aqui reuniões, se essa pessoa vive ou não. Exato, Teresa Guilherme e Manuela Ferreira Leite, imagina. Duas só de saber quem é que iam assassinar. Mas Manuel Ferreira Leite manda no entretenimento também. Não, estás não, a dizer? Só dizeria buscar também um bocadinho. Não percebias bem porque é que ela estava aqui. Estás a ver? Ela mandava só pôr uma cabeça de cavalo na cama de alguém. Do. Como é que se chama? O Lecas. Não sei porquê. José Jorge Duarte, não é? José Jorge Duarte. Quem é o José Jorge Duarte? Acho que ele trabalha. Ele faz trabalha vozes. Locuções. E faz vozes de filmes e locuções, etc. Pessoas que fazem vozes, não é? Sim, isso também fazes. Muito. Não, eu já fiz uma vez para uma coisa que era o Madagascar. Um sim. O Madagascar é o que originalmente tem pelo menos o Chris Rock, não é? Tem o Chris Rock, sim. E tem aquele... É o David Schwimmer que faz o... Era do Friends, não é? Sim. Sim. É esse que fazia... Eu só vi acho que o primeiro Madagascar. Fizeste bem, era o melhor. Não sei. O que dizem sempre. Não, é zero. E por acaso é um filme. Mas se fizeste o Madagascar, depois houve os... Há para aí 3 ou 4 sequelas e há ainda os dos pássaros do Madagascar ou o que é. Sim, mas isso já não estava lá a girafa, okay. Porque curiosamente chamaram-me para a personagem da girafa. Ninguém perceberá porquê. Nunca vou perceber porquê, mas foi essa a voz que eu fui fazer. E há 3 filmes, sim. Eles fizeram. E fizeste os 3. E tu não viste nenhum deles? Vi. Ah. É giro. Eu estava a perguntar, o Marco fez aquela das cegonhas que eu gostava muito Marco de ver. Marco é... É uma pessoa que existe, pá, o Nuno Marco. Não sei se conheces. É da televisão e da rádio. Já sei quem é. É mais da rádio, não é? Mais da rádio. Às vezes, sim. Ele também tem um podcast. Desconheço. Ele fez a voz daquelas cegonhas que eu gostava muito de ver, o original, o Storks, que eles não passaram cá o original. E eu perguntei-lhe, porque estava a falar com ele sobre outra coisa qualquer. Se quando faziam as... Pá, nunca tinha perguntado a ninguém que fizesse vozes de desenhos animados. Se vocês tinham acesso ao filme antes de fazer as vozes. E ele diz que é tipo aos bocados e atende. Tens acesso à fala que vais fazer. Sim. Isso é terrível. É um processo de 2 dias, basicamente. Sim. 2, 3 dias. Onde te dão as falas, tu repetes logo a seguir. E não te cruzas com ninguém. Não, sim, não, sim, não sim. Estás, não é aquele... Aquela coisa hollywoodesca em que estão todos... Tu trabalhaste com não sei quem, como é que foi? Sim, estão todos no mesmo estúdio e um está a dizer as falas e o outro está... Não, cá estás sozinho numa sala com o José Jorge de Letria colegas do outro lado. José Jorge Duarte. José Jorge Duarte. Ah, loteria não. Loteria é outro. Duarte, sim. Acho que é José Jorge Duarte. Com a Cláudia Cadima, sim. Que é quem faz a direção de atores. Mas tu só fizeste esse? Eu só fiz esse. Só fiz esse, sim. Porque há poucas girafas no mercado do desenho animado. Mas e todas as vezes que aparecerem são minhas. Convém sempre com dizer. Os Utopia não tinha uma girafa, se calhar tinha. É pá, se calhar tinha, mas... Ninguém te chamou? Não, não. Se calhar não. Já esse barco já passou. Sim, apostaram noutra pessoa alta, não sei. Não faço ideia. Estavas a dizer que fazes a tua cena de rádio com um gravador, né? Com uma meia de vidro que pões em cima. Sim, sim. Eu violo pessoas de quinta a domingo. Ok. Em uma zona da Baixa. E as meias de vidro são restos que ficam. Não, eu gravo em casa. Okay. Gravo em casa o Mata-Bicho. E aí não preciso de... Não preciso, ou seja, não tenho venda em casa. Sim. Portanto, é a grande vantagem de ser uma casa. Em casa. Não há venda lá. Se tudo correu bem. Quando gravo fora de casa, ou seja, quando estou a fazer espetáculos fora de casa e quando vou em turnê, tenho um mini microfone que ligo ao iPad ou ao computador e construí uma coisa que se chama um popper, que é uma espécie de uma rodela com uma meia, sim, de vidro, sim, para não passar vento, né, enquanto faz os... isto não bater, não estourar no microfone. E fui eu que manufaturei. Eu só queria saber como é que é o processo de trabalho e a vida das pessoas que são pagas para aquilo que fazem. Para fazer aquilo que fazem. Voz e tal. Ah, porque isto não estás a decidir fazer, claro. É muito giro, Rodrigo. Porque o dinheiro é uma coisa muito engraçada. Porque está para adquirir coisas, mas não sei o quê. E portanto... Falaste como um verdadeiro homem de esquerda. Sim, sim, sim, sim, sim, sim. Um verdadeiro homem de esquerda fala assim. O dinheiro é giro para adquirir coisas. O que é que eu faço? Eu, por exemplo, o Mata-Bicho, que é o programa que faço na Antena 3, gravo em casa, muitas vezes, ainda antes de me vestir. Muitas vezes. Epá, então, sítios da casa. Tu tens aquele som de quem está a cumprimentar as pessoas e a dizer, certo, olá e tal. Sim. Não vou imitar o teu som porque... Ah, isso era um momento giro. Era incrível. Exato. Estás, portanto, a dizer olá ao mundo. Sim. Através de casa. Nesse dia. Através de casa. Nesse dia. Não, mas estás literalmente, tipo, das primeiras coisas que dizes. Sim, eu a maior parte das vezes gravo no dia anterior. Gravo no final do dia anterior, mas lá está. Isso mais uma vez não quer dizer que eu esteja vestido. Ah, ok. Pronto. Estás a partir do pressuposto que eu ando vestido durante o dia todo. É possível, eu acho, 6, 7 da tarde, por razões que agora não interessa, não estar completamente vestido. E há uma empresa que vai lá semanalmente a casa que raspa paredes, que desinfeta móveis. E então o que eu faço é gravo em casa e mando por mail. É um luxo absoluto. Sim. Até porque se eu fosse gravar à rádio, não a diferença não era muito grande. Era só uma... Eu consegui... Comprei um microfone e a placa de som de maneira a parecer a ser o mais parecido possível com o ambiente rádio e portanto não faz essa diferença. Eu estava a falar com um amigo que faz locuções para anúncios e ele diz que para chegar a esse processo de conseguir fazer com o microfone, sim, pá, teve que se pôr dentro do armário com almofadas para abafar todo o tipo de som, senão não deixavam. Mas sim, a rádio é menos exigente, portanto. Depende do microfone. O microfone que tenho, no sítio onde estou, quer dizer, gravo no escritório, portanto tenho ali com os livros e com... Aquilo abafa. Com os corpos que eu vou... Sim, das pessoas que matas. As pessoas que mato, tenho... Neste momento vou em 20. Portanto, aquilo, 20 pessoas empilhadas, criam ali uma barreira de som... Mas tipo, e o cheiro? Mais pretensos. O cheiro é um... Repara. Só habitua-se. Sim, ao fim de 3. 3 começas a estranhar, ao fim de 3, 4 começas a achar, ok, mais um. E tipo a carne de composição? Tipo, não há bicho e tal? Sim, é pá. Não queria entrar em pormenores, mas sim, há... Eu acho que é tudo uma questão da... É uma gestão de expectativas. Quando tu... Sim, tipo, partes para uma coisa a achar que vai ser lindo e que vai ser bonito e que vai cheirar bem, vai-te correr mal. Agora, se tu começares a assassinar pessoas e se lidares bem com o facto de facto os corpos entram em decomposição e de facto tenho que os guardar aqui porque senão a polícia não sei o quê, pronto. Se tu fizeres as pazes com isso... Como aquelas pessoas crescem no campo, todos... Pá, parecer tipo um escorpião, assim, é tipo de boa. Tipo, sim, é tipo, sim. É um lacral, aparece e tu... Sim, claro. Portanto, é uma questão de... Lá está, é gestão de expectativas e é... É aceitação. E fazeres as pazes com o ambiente que tem. Porque tu... podcast não ouves, certo? Começaste o Marco, passou-te o... Aquela pessoa. Outra pessoa... Pá, um amigo teu passou-te o This American Life. Sim, passou-me em boa hora. Eu gosto de ouvir... Agora ainda descobri mais isso, que é... coisas maravilhosas que é tu poderes ir no carro e fazer a tua programação daquilo que tu queres ouvir. Porque eu aborreço-me um bocadinho com o que acontece nas rádios, portanto, eu consigo... E consegues ter uma playlist incrível. E ando a ouvir o This American Live, ando a apanhar os episódios todos que estavam para trás e que eu nunca tinha... Todos que estavam para trás? Ando a tentar, ou seja, ando a ouvir para trás e semanalmente ouço para a frente. São tipo... Quantos anos? Milhões. Milhares de milhões. Mas volta e meia faço, escolho um e ouço. Mas aquilo nunca fica velho, aquilo são histórias... Sim, claro, não. Estou a pensar é... Não, o meu objetivo não é ouvir tudo, okay, não é ouvir todos que estão para trás. Sim, dizer é que volta e meia, quando vou no carro, escolho um aleatório para trás. Não é tipo um... Não é uma missão. Ser... Não. Até porque eu tenho vida. E, portanto, isso fica de parte. É que aquilo só dura uns tempos valentes. Sim, eu cheguei àquilo atrasado. É onde eu chego a maior parte das coisas. Sim. Na minha vida. É quando normalmente... Mesmo às séries, eu chego lá quando toda a gente diz, viste? Diz, ah, não, vou começar a ver. E normalmente esse visto é o equivalente à série estreou há 3 anos, ou 10 anos. Ou... Com quem isso aconteceu? Hã? Recentemente. Com quem que isso aconteceu? Narcos aconteceu agora. Ainda está mais ou menos... Narcos está tipo na segunda, agora... Mas só comecei agora a primeira. Sim, mas eu tenho amigos muito nerds, que... Sim. O Filipe Melo e esse que tu falaste há bocado, do Marco, que mal uma coisa estreia... Eles já estão a tecer críticas elaboradíssimas sobre argumentos e coisas muito aborrecidas. E então eu espero, porque nós temos um grupo nas mensagens, e então eles dois fazem aquela coisa que os nerds fazem, que é dizer coisinhas sobre, ah, não sei o quê, isto de facto é espetacular a nível de argumento, e realmente aquela fala lembra não sei o quê. E eu depois deixo lá que eles desempatem e vou ver. E essa estou a ver agora. De facto, é uma série incrível. Eu nunca vi Narcos. Não? Não, nada. Ah, portanto, muito bem série. É muito bem escrita, é muito bem realizada e os atores vão incrivelmente bem, mas... Tem que o problema de ser um brasileiro a fazer de colombiano. É, porque mas... os colombianos odeiam. É, não é? Acho que odeiam mesmo, porque ele tem... Pá, é tipo... Sotaque... Não é o sotaque. Ele tem um sotaque muito brasileiro, sim. É tipo brasileiros a falar inglês, não é? Yeah. Está sempre lá o sotaque. Pois, se é tramado, é como os portugueses quando vão lá para fora, a maior parte das vezes vão fazer ou de latinos ou vão fazer de jardineiros. É ou... como na adaptação cinematográfica do Street Fighter, que tem aqueles dois personagens. Street Fighter, o filme? Sim. Tem aquelas duas personagens muito americanas, que é o Gael e a. Já não me lembro sim, dela. Sim, sim. Que é o Jean-Claude Van Damme. Claro. E a Kylie Minogue, claro. Um belga e um mortaliano. Nunca fizeram Mortal Kombat? Fizeram. Fizeram? Sim, sim, sim. É, com o Christopher Lambert. O gajo dos Imortais. Sei, do Duelo Imortal, sim. Desculpa. Os Imortais era depois a série. Era a série, sim, que ela tinha que cortar cabeças, não é? Eu era muito Mortal Kombat. Vibrava muito com Mortal Kombat. Os filmes são inacreditáveis. Street Fighter ainda fizeram... São horríveis. Eles fizeram... Ah, maus. Pois. Inacreditáveis de maus. Eu não tenho capacidade para ver filmes de bonecada. Eu gostava muito. Eu vi o Star Wars vi há pouco tempo, lá está, porque aquele indivíduo, o gordito de óculos, o Marco, lá me convenceu a ver. De facto, é muito giro. Mas, o Star Wars, tipo, o original? O original, primeiro... sim. Okay. O original, e vi tudo. Vi okay. todos. Menos aqueles, eles disseram-me que o quinto e o sexto, não é? Que eram os feitos mais recentemente, que não valia a pena. O quarto, o quinto e o sexto. É isso, pronto. Eu obedeci... Ouvi-se o que eles disseram. Mas, pá, filmes tipo... Olha isto, tão giro, que era uma banda desenhada e agora, afinal, vai-se haver e é um filme. Não é bem a minha praia. Mas eu olho para a tua cara... Mas o Star Wars... Em que choras enquanto eu digo isto... Não tenho problema. E tu és tipo... muita gente assim. É? Conheço muita gente assim, muito bom. Não, mas gostaste do Star Wars, então? Gostei. Apesar de ser bonecada também. É bonecada, mas sim, é bem feito e é uma bela ideia. Mas como não foi baseado numa banda desenhada, já podes... Não sei se é... Lá, repara, o meu primeiro impulso é de rejeição, mas se eu for ver, muito provavelmente vou-me divertir. Acontece com a maior parte desses blockbusters que eu acabo, de uma maneira ou de outra, acabo por ver, mas... Qual foi o último filme que aconteceu isso? O último filme que aconteceu isso? Desses blockbusters, estás a dizer? Pá, não me lembro. Houve um qualquer de... Não me lembro. Tenho que pensar, já te respondo. Mas houve um qualquer que eu vi recentemente... Mas de super-heróis? Sim, malta que era um super-herói. Até estava a passar no canal da Cava há pouco tempo. Eu já te digo, já me vai surgir. Marvel? Epá, isso tudo o que tu me estás a dizer não te vou conseguir dizer já. Capitão América, esse universo? Não era, não. Iron Man? Era pessoas que até parecem normais e depois vais saber e são muito estranhas. Até parecem normais, pois. Ah, estava os Vingadores. Os Vingadores, sim. Acho que deu a. Pronto, isso tem o Iron Man. Pronto. Capitão América. É pá, sim, é engraçado. Tem todos eles. Pronto. Ah, é uma espécie de. Se juntam-se todos. Metem na BMB e saem. Isso é que é o Avengers, juntam-se todos. Ah, está bem apanhado. Pronto, olha. De repente juntam-se todos para combater uma ameaça maior do que aquelas que eles conseguem combater sozinhos. Claro, essa claro, ideia. Com certeza. Pois, como é que eu nunca... Não, acho que foi esse que eu apanhei, em que havia muita malta chateada, não é? Sim. E malta que fazia coisas que uma pessoa olha e pensa, epá, aquilo não é possível. É isso, não é? Pronto, então era esse. Basicamente é esses todos. Sim, sim, sim, sim. Era o primeiro ou o segundo? Opa, oh Rodrigo, sei lá, eu nem sei onde é que estou neste momento. A ameaça era um robô ou um... Epá, a ameaça era eu aguentar ver aquilo até ao fim. Mas aguentaste? Aguentei. Aguentei, mas devo ter apanhado para aí já a 40%. Ok. Que é uma coisa que não, normalmente não consigo fazer, que é apanhar um filme a meio. Mesmo que seja um que eu quero mesmo ver, não consigo aquela coisa de... Epá, vamos ver a partir daqui, depois... Agora, com aquela coisa de voltar atrás, já não... Pois é. Mas eu lembro de ser miúdo e muitos filmes que eu vi meio no Hollywood e depois só 20 anos depois é que juntaste as peças do puzzle. É que consigo perceber o que é que era e o que é que não era. Ah, e por ver isso é que ela aquilo. Se matou. Claro, coisa desse género, não é? Pois. Eu não tenho, não consigo ver. O meu cérebro obcecado não consegue, para começar, obsessivo. Precisa de histórias, precisa de princípios. Sim, preciso saber como é que começou, até porque há qualquer coisa lá que vai ser importante. Ou não, mas eu pelo menos gosto de ver. Mas então, mas estavas a dizer que vês esses filmes e até ficas impressionado, até gostas? Aquilo de facto, ouve lá, é tipo... Isto agora, eu vou criar aqui uma... Repara que eu vou... Sim, é um bife gigante dentro. Não, vou criar assim uma guerra tramada para todos os nerds deste... Não é nada, é a malta que gosta destes filmes, que é... É como ir ao Big Mac. Como ir ao Big Mac. Isto é como o meu pai fala, repara. Estou a começar a falar como o meu pai diz, vou ao Big Mac. Não, é porque há o Mac para as pessoas normais, sim. Depois há o Big Mac para as celebridades. O meu pai diz ir ao McDonald's. O meu pai diz o McDonald's. Mas é como ir ao McDonald's. De facto, aquilo está preparado. Tem o açúcar e tem o sal para agradar a toda a gente. Agora, se me vais dizer, chegas ao fim daquilo e aconteceu tal uma coisa. Não. Mas, de facto, é um belíssimo filme de entretenimento, sim. Tu vês aquilo, pá, como quem vai ver, sei lá, animais ao cenário. Aquilo, de facto, é surpreendente, mas não muda nada. Não é o tipo de filme, ou seja, reconheço que é bem feito, mas não é o tipo de filme que eu tenho como prioridade para ir ver. Qual é o filme que tens como prioridade? Epá, filmes às vezes muito aborrecidos, pá. Às vezes são filmes muito aborrecidos. Tipo Cavalo Turim, Belatar, que é um tipo com um balde a andar de lado para o outro. Belatar, sim. Esse é o Cavalo Turim? Santo Antônio é engraçado. Sim, okay. Tem filmes. Mas filme. O Cavalo Turim, especificamente? Cavalo Turim é difícil. Okay. É difícil, mas... Eu nunca consegui ver e tenho sempre coisas, sim. A ideia de que aquilo... Mas a ideia que eu tenho acho, aquilo eu acho, é diz. Um filme inteiro em que é uma ação repetida durante o filme de 2 ou 3 horas, lá que é. Claro, mas eu... Sim, a ideia de filmes teu, daquilo. Quando há filmes assim, normalmente não, também, não os consigo ver, mas há sempre qualquer coisa que sim. te fica daquilo, nem que seja uma ideia para qualquer dia mais tarde tu poderes retirar dali uma inspiração para qualquer coisa. Boa tarde. Claro, boa tarde. Mas os meus amigos gostam desse filme, há uns que admitem, que adormecem lá para o meio. Sim, um bocadinho, opa, pois, há filmes maus, filmes de autor ou filmes comerciais. Eu ligo muito pouco a isso. Acho que há filmes bons e filmes maus. É como música. Há música boa e há música má. Não? Há música comercial e música... Claro que depois tu tens de compartimentar até para as rádios. As rádios precisam disso. Mas... Não, não, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Mas, de facto, é... Ou é bom ou é mau. Ou gostas ou não gostas. Não... Sim, mas... Eu falo especificamente do Cavalo Turim. Traumatizou do Cavalo Turim. Repara, agora que os comecei, a luz é uma questão muito importante nesta entrevista. Sim. Que as pessoas vão... Sim. As pessoas vão no sítio... Já repararam que há mais luz agora. E acho que faz toda a diferença. Faz. Sinto mais além. Mas além do Bela Tarde, o que é que tu gostas? Ah pá, tanta coisa de... Muita coisa. Agora há pouco tempo fui ver... O que é que eu fui ver há pouco tempo? Fui ver o último do Almodóvar, que é muito engraçado. Sim. O do Woody Allen não cheguei a ver. Não sei se já estreou. Não estreou cá. Não. E fui ver um filme muito giro. Eu queria ver se me lembro. Eu estou a sofrer de senilidade muito precoce. Portanto, é muito complicado para mim lembrar-me. Mas gosto de... Mas como é que era esse filme? Podes descrever? Gosto de... Mas sabes que eu no outro dia estava... Para já queria dizer isto. Estava no Cascais Vila. Isto é bom dizer. Porque fui precisamente com o Marco e com o Filipe. Pá, que eles estão a tentar fazer uma coisa que é... Tu em Cascais tens um Cascais Shopping, ou tens, e nós passámos ali em Cascais e fomos ao Cascais Vila, que estão a tentar fazer uma espécie de King, por sim, assim tem dizer. Tem o cinema da vila, sim. Tem o cinema da vila. Pá, fiquei tão triste de ver aquilo com pouca gente, que as 4 pessoas que vão ouvir isto, eu achei que devia partilhar. Mas este fomos ver o Sausage Party. Então, ok. Fomos ver. Fomos ver os 3 juntos. Sausage Party? Achei engraçado, não achei hilariante. Acho o conceito bom. Eu gostei muito. Foi? Vi 2 vezes e... Acho o conceito bom, acho que tem ali momentos incríveis lá para o fim, quando é aquela orgia total. Quando o árabe e o israelita percebem que são amigos do humus. Sim. Essa matou-me. É muito bom, a ideia é muito boa do humus que fala. E aquilo vai progressivamente ficando mais... Sim, mais demente. Completamente. Tu nem acreditas que aquilo está a acontecer. Sim. Até porque não está. Sim, ok. Sim. Aquilo não queria ser eu a espalhar agora isto, mas... Não, mas mesmo seguindo as regras da ficção, tu não acreditas que eles estão a fazer isto certo. No filme. Sim, nota-se que há ali muita liberdade. Sim. Assim, eles demoraram imenso tempo até conseguirem uma distribuidora. Acho sim, que sim. Foi fácil. Precisamente porque é o preço de quereres a liberdade total. E depois há umas coisas que o estudo de animação não pagou bem às pessoas e tal. Ah, foi? Há muitos desses rumores e acusações em animação. Paulo Branquices, da coisa. não é bem, é mais tipo as pessoas trabalharem horas extraordinárias e serem muito mal pagas, etc. Pronto, ok. É bom saber que não é só cá, mas depois chegar. Também se faz no Canadá. Exato. Sim. Santinho. Acho que já apanhou um espirro. Não. Mas se uma pessoa espirrou. Sim. Se calhar ouve-se. Não sei. Tu nem editas isto. Isto vai exatamente assim. Tu cagaste para a edição, não é? Eu às vezes edito. Se acontecer alguma coisa agora e alguém se estiver a ausentar da conversa, eu edito. Sim, claro. Alguém, um de nós. É? Sim, tipo, nós vai à casa de banho. Tu editas ou mantens só a respiração edito, do outro. Edito. Claro. Boa. E as tu tratas isso. Tudo? Sim. Pões na internet tudo? Sim. Muito bem. Ponho no iTunes. Como o nome, não como a non-author, como estava no... É pá, nem esperando, nem esperando. Acho que ele ficou... Não sei porquê, pá, aparecia como... O Pedro Anissete, que era quem nos estava a ajudar. Sim. A pôr o Anéspera no iTunes. Não conseguia pôr um autor, pá. Portanto, aparecia autor desconhecido. E talvez fosse melhor assim. Nós temos mantido aquele sempre como autor desconhecido e a voz distorcida, mas não. Sim, porque nunca se ia saber que era um autor. Sim. Mantínhamos a nossa vida. Que era isso que vocês queriam, era que não se soubesse que eram vocês. Se não enchiam coliseus. Pá, pois. Sim. Mas repara. As pessoas que foram ao Coliseu, nós fizemos 5 coliseus. Nós íamos fazer 2. Que era um em Lisboa e um no Porto. E a pensar, isto bem, vamos fazer cerca de 140 lugares em casa. Espirraste. Isto é polémico. Mas depois acabámos por encher 5. Mas eu não estou certo que as pessoas que lá estiveram saibam o que é que aconteceu. Okay. Acho que as pessoas entraram e saíram sem perceber bem como é que gastaram a dinheiro naquilo. Mas por acaso correu muito bem. Dito isto, correu muito bem. Foi muito divertido. Mas não achas que o vosso nome contribuiu para isso? Claro. Sim. Especialmente o do Filipe. Especialmente o do Filipe, que as pessoas andavam malucas para ver o Filipe ao vivo. Mas sim, eu acho que foi isso e foi... o abismo de não haver um... Tu não tens barreiras, e quando não tens barreiras estás muito perto do abismo, não é? E quando estás muito perto do abismo há sempre várias pessoas dispostas a verem-te cair nele. E claro, sim, acho que a partir de... Eu acho que principalmente o Marco, que era quem me punha ali mais a cabeça no cepo de... O Marco faz um programa familiar todas as manhãs, não é? E... De repente falava sobre a cona de pessoas e mais não sei o quê. E então, pessoas, mulheres, entende-se? Sim, sim. Porque à partida é possível. Sim, sim. Um homem pessoas, possuir um pessoas. Pessoas transgénero no mundo. Mas então, sim, eu acho que era esse quebrar de regras e inversão das regras do jogo que as pessoas gostavam de ver. Aquele gajo que fazia o Full House, o Bob Saget, sabe quem é? Ele é stand-up comedian. Sim. E aquilo é a série mais familiar, mais coisa que há. E ele, o act stand-up dele era a coisa mais obscena que existe. E sempre foi assim, ele sempre teve essa dicotomia. Sim, ali... Se estrela pelo material mais limpinho, mas ele continuava a fazer. Sim, ali eu acho que... E eu acho que isso facilmente se percebeu e para nós também era... Claro que aquilo, obviamente, a linguagem é muito... é muito alabocás, mas a partir daí as nossas preocupações com o dilema e a maneira como os discutimos é real e tratamos aquilo como sendo... Quer dizer, se não tivesse aquela linguagem, nós daríamos a mesma atenção àqueles dilemas e sofreríamos da mesma maneira a discuti-los. Claro. A linguagem é só uma questão de porque é como nós falamos, claro. Em casa, quer dizer, não é? Eu não entendo. Se ainda por cima podes fazer uma coisa, é fazer para a televisão, ou como quiser a certa altura levar aquilo para a televisão ou levar para outros sítios, e aquilo não... Uma coisa é tu ires a um podcast e ouvires aquilo porque queres. Outra coisa é tu ires na estrada e de repente atropelares uma vaca que atravessou no caminho. Tu não pediste para atropelar aquela vaca. Ela é que se meteu no caminho, portanto, ali só ia mesmo ver quem ouvir. Sim, sim. Quem queria. Eu não estava a entrar naquela coisa do Groucho Marx, que tinha aquela coisa de palavrões, agora usa-se. Não, o humor a sério é feito sem palavrões e não sei o que mais. Eu acho que o humor a sério faz rir. Se fazes com palavrões ou se não fazes, acho que depende. Eu já ouvi pessoas sem palavrões. E atenção, eu não sou apologista de todo o palavrão. Sim, sim. Mas gosto. Do palavrão, mas não é isso que me faz rir numa pá, não é isso que me faz rir no Louis C.K., não é isso que me faz rir no Ricky Gervais, não é isso que me faz rir no Seinfeld, que não usa, me faz rir é o talento deles, e depois se usarem ou se não usam. Agora eu acho que o palavrão só por si de facto não resolve, claro. Absolutamente nada, mas eu não sou grande apologista em stand-up. Não tenho a preocupação de não usar, ou seja, a minha prioridade não é usar, mas não tenho a preocupação não usar. Tenho a preocupação de falar como, como eu sinto que aquele tema merece ser abordado. E ali na Nespera era, pura e simplesmente, ali era assumidamente não haver esse limite sequer, nem sequer pensámos nisso. Sim, sim. Ou seja, se nós estivéssemos numa casa, os três a falar sobre aquilo, como é que falaríamos? E era assim. E claro que percebemos rapidamente que não podia ir para nenhuma televisão, nem nenhuma rádio, que não fechasse dois dias depois. Foi isso. Mas tu tens feito muita stand-up nos últimos tempos? Sim, tenho. Agora estou a testar material. Tu nunca fizeste um especial ou qualquer coisa que haja de equivalente a especial em Portugal? Para televisão? Televisão, um álbum, o que seja. Não. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu fiz há cerca de... sei lá. Eu diria 10 anos, se calhar. A verdade é essa. Depois daquela tempestade toda do Levanta-te e Ri, de tudo o que aconteceu, eu dou por mim sempre, por uma questão sei lá, de medo ou o que quer que seja, quando as coisas começam a ganhar uma dimensão um bocadinho descontrolada, eu tenho tendência para saltar fora, não porque seja melhor ou seja pior, é só porque não consigo acompanhar e, portanto, preciso de reavaliar e de fazer de voltar a formatar tudo e começar de novo. E então eu fiz na altura, passado para aí, assim, tinha 24 ou 25, fiz um espetáculo no São Luís e fiquei durante muito tempo e fiz uma turnê de stand-up. E depois o que aconteceu foi que eu fui sempre fazendo, como material novo ou não, convenções ou palestras ou espetáculos particulares. E fui rejeitando fazer salas de auditórios e outras salas parecidas porque ainda não tinha fechado e porque tinha dado prioridade a outras coisas, a representação, a escrever para a televisão, o que quer que seja. E há cerca de um ano para cá, uns meses para cá, comecei a sentir vontade de escrever outra vez stand-up e então tenho vindo a escrever e a testar material de stand-up. Para, se tudo correr bem, lá para janeiro, estrear qualquer coisa. Portanto, agora até lá vou estar a escrever e a deitar fora. Não, mas essa. Mas pensas algum dia fazer um. Eu não tenho. Especial? Sim, não tenho. Não tenho grande. Eu não, em Portugal, repara, nos Estados Unidos, em que a língua. Para já, Estados Unidos, Inglaterra, o que quer que seja. A língua é transversal, portanto, tu gravas um especial, não tanto para as pessoas que são teus fãs naquele país, mas sim porque aquilo atravessa fronteiras. Sim. E qualquer pessoa, de repente, pode ficar com o teu trabalho e pode assistir ao teu trabalho, mas em Portugal não sinto muito essa necessidade, porque tu gravas um DVD ou fazes um especial ou o que quer que seja, e aquilo não tem... Não tem repercussão hoje em dia de fazeres um DVD, é uma coisa... É aquela coisa de, pelo menos, teres ali a tua hora de material. Sim, gravo para mim, gravo o áudio, gravo a imagem para mim, se for caso disso, uma vez. Não tenho nada gravado, não gosto particularmente de ver, mas se for caso disso, gravo. Agora, filmar para televisão ou em áudio, talvez, mas não é assim uma prioridade. Para além de que é preciso uma... Eu acho que também tem a ver com uma questão de coragem, de tu, a partir do momento em que gravas aquilo, é para enterrar. Está feito. Sim. Está feito e já não vais usar mais aquele material, sim. Não é? É como aquele do Seinfeld. Comedian? Não. I'm telling you this for the last time. Que ele começa com o funeral das piadas antigas, sim, dele. Sim, e com a angústia de voltar depois de já ser o Seinfeld que tinha tido a série de sucesso. Portanto, agora estou nesse processo que depois em palco é muito divertido, mas de facto o escavar até que tentares descobrir uma luzinha de uma coisa que possa ainda não... Não é inventar uma coisa nova, porque já foram, mas é tentar dizer as mesmas coisas que toda a gente disse, mas de uma maneira ligeiramente diferente e abordar de um prisma direto particularmente diferente, eu acho que é o grande desafio. Mas o que é que te fez interessar por stand-up? Qual foi a primeira coisa, o primeiro contacto? Agora? Na vida, na vida e agora? Eu fui parar ao stand-up por acaso. Na altura estava a abrir no Chapitou, havia um sítio no bar do Chapitou que havia um palco onde se ia fazer stand-up. Aquela que era uma... Era um L. Sim, tinha uma espécie de uma piscina. Sim, sim, sim. E então, a Manecos, que é a mãe da Margarida Vila Nova, estava à frente desse bar. E quando eu tinha, sei lá, 22 anos, 21, talvez 21, ela queria estrear lá qualquer coisa e perguntou-me se eu não queria fazer um texto qualquer para lá e testar em stand-up. Mas tu eras o quê? Eras ator? Eu escrevia... Não, na altura não era... Sim, nada. Pá, não era, era ator. Era ator, mas ainda nunca tinha escrito para mim. Sim, sim. Eu escrevi um texto. Na altura era sobre as luzinhas roxas que matam moscas e o que é que leva uma mosca a ver as outras a morrer e a decidir... Pá, agora vê se comigo é diferente. E então fiz e... Bem, não correu particularmente mal, até foi... Mas tinhas algum interesse em stand-up antes? Tipo... Nunca tinha, não tinha, não via stand-up. Em comédia? Não, em comédia sim. Em comédia, o quê? Sim. Monty Python tinha... Era uma coisa... Eu acabo aos 18 e sabia que queria ser... Acabo o 15º aos 18 e sabia que queria ser ator. Minha irmã, na altura, era modelo, portanto, para um pai é uma alegria muito grande ter uma filha modelo e um filho que quer ser ator. Tu andaste na secundária do Restelo, certo? Andei na secundária do Restelo, sim. Eu também andei na secundária do Restelo. Power. E falava-se. De... Foi? Que eras tipo a celebridade que se tinha saído lá. Ah, é? Pois, mas isso é malta que nunca saiu dali. Não, eu andei. Quando acaba o 12º, tentei ir para o conservatório porque percebi que era o que queria. E nas frases de seleção do conservatório estava um ator da nossa praça, da velha guarda, que não interessa agora o nome, que era um dos júris de uma peça, ou seja, era um dos júris na fase de seleção do conservatório. E pá, que fez cenas inacreditáveis às pessoas que estavam a tentar ficar no conservatório, nomeadamente pedir para se descalçar e pôr as mãos dos pés. As mãos dos pés, as mãos e os pés alinhados para ele poder ver as unhas e para poder ver como é que estavam as unhas das mãos e dos pés. Esse ator ainda trabalha hoje em dia. Epá, e depois pedia para tu, imagina, nesta sala, diz de um canto ao outro a redupiar sobre ti próprio. Epá, e depois disse umas coisas horríveis a uma miúda mais gordinha que lá estava e eu nesse dia decidi que não era... Epá, que das duas uma, ou nunca mais queria ser ator, ou então não era por ali de certeza absoluta. E então, para não me chatear, Chapitão, para não virar as costas... Não fui para o Chapitão, fui trabalhar na altura para a empresa do meu pai, para ganhar dinheiro, para fazer cursos avulso que eu encontrasse que pudessem ser interessantes. E, portanto, eu nunca tive nem formação de comédia, nem um background particularmente... Sim, mas tivesse interesse em comédia era Monty Python e mais... Era Monty Python e era coisas que volta e meia eu apanhava na televisão, ou lá, eram coisas muito, muito, muito residuais, eu não tinha... Quando me surge a vontade de fazer, pá, era Monty Python e pouco mais. Havia o Herman também, sim, obviamente, mas Monty Python marcaram-me... Eu lembro quando o Taninha, aquele programa, era na SIC Comédia, que era as fitas da comédia, que iam lá a cómicos sempre dizer... Sim, tinha uma ideia. Que ainda da altura tiveram de proibir os Monty Python como toda a gente levava, claro, os filmes de Monty Python. Mas repara, não havia muito mais. Tu não tinhas acesso a muito mais. Na altura que não havia internet. Sim, sim, sim. Tu tinhas que ver o que te chegava na RTP1 e na RTP2. E o que te chegava na RTP1 e na RTP2 era por Monty Python, de comédia estrangeira, muito pouco mais. Pá, Chaplins e coisas desse género, sim, também. Mas assim que soasse mais a moderno, os Monty Python. Mas eu acho que mas não foi assim. Eu não tenho nenhuma história particularmente interessante de eu ouvir aquilo e de repente descobri em mim. Não, nem sequer estou a perguntar por aí, é mais tipo para ver as tuas referências. Não, foi a comédia que surgiu em mim. Eu percebi, acima de tudo, no meu dia a dia e na maneira de estar. E no outro dia estava a ler uma coisa de Nietzsche e era em relação à arte, mas eu acho que também se aplica em relação à comédia, que é a arte, de certa forma, é uma maneira de tu pôres um véu sobre o abismo, ou seja, tu sabes que ele está lá, mas tu consegues andar à volta. Sim. Isso ele diz em relação à arte, mas eu acho que em relação à comédia é muito isso. Eu acho que a comédia está muito perto da tragédia e que é ali uma linha ténue entre uma coisa e outra. Comédia igual a tragédia mais tempo. Tragédia mais tempo, sim. E eu acho que é. Eu acho que é. Não é raro uma pessoa que está muito bem disposta depois estar muito perto da tristeza momentos depois. Claro, porque já conheceu o toque. Sim, é um gráfico sinusoidal, não é? Porque ele sobe e desce e às tantas tu... E a comédia sempre me serviu como... Isto é o clássico, mas como porta de... Como porta-bandeira, porta-estandarte de situações em que eu claramente não era o protagonista e de repente a comédia dava-me esse protagonismo na vida, na escola, entre amigos. Claramente não tinha nada de interessante para dizer, mas se eu encarnasse uma personagem cómica, não era fazer bonecos, era se eu de repente passasse a ser, se eu injetasse de repente ali aquele momento, havia um interesse qualquer. Eu acho que a comédia tem essa coisa de aquilo que te provoca é uma coisa tão extraordinária. O ato de conseguires fazer rir alguém ou te rires com alguém é tão extraordinária essa capacidade que te provoca esse fascínio. Mas depois começaste a consumir stand-up? Depois de fazer? Sim, depois de fazer. Mas nunca tinhas visto? O que é que tinhas visto de stand-up? Quando comecei a fazer? Nada. Quando comecei a fazer tinha visto... Mas tens de ter uma ideia. Não tinha visto, tinha visto muito pouco. Teria visto já algumas coisas de Seinfeld. Teria visto Richard Pryor já algumas coisas. Bill Cosby já teria visto. Já teria, ou seja, não teria visto com olhos de ver. Teria passado por ela. Pronto. Mas não era uma... Sim. Eu quando faço pela primeira vez é que percebo que há ali uma identificação com uma coisa que eu quero fazer. Eu interessa-me perguntar porque tu és um bocado mais velho do que eu. Uns anos e... sei que és mais velho do que eu, não sei agora quantos anos. 34. Tens 34, pois, eu tenho 29. Portanto, mais ou menos é ainda anos 80, mas é diferente. E quando eu começo a interessar-me por comédia, já dá para pelo menos... Eu lembro que a primeira coisa que eu comprei foi o Art Telling You for the Last Time em CD, que estava tipo no Continente, mais barato do que o normal. Mas isso já estava lá à venda. Tarde, claro. Sim, mas... interessa-me saber de que maneira é que uma pessoa que tinha algum interesse não dava para ver stand-up em Portugal. Era impossível. Não havia tipo cassetes, não passava na televisão, não nada. Não, tu já sabias, sacar. Vias volta e meia na televisão podia aparecer, conseguias se calhar ver às vezes umas cassetes que te faziam chegar, mas a mim é mesmo o caso de... Pá, é tipo aquelas coisas que tu... Aqueles casos clínicos que tu ouves, aquela pessoa caiu e de repente a língua materna dele era inglês e só fala alemão. Sim. Pai, não entendo inglês. Isso aconteceu. Eu fiz stand-up e de repente percebi que aquilo era aquilo que eu queria fazer. Comédia era o que eu queria fazer. Queria provocar aquilo nas pessoas. Queria fazer rir. Que é uma equação muito complicada, mas que dá muito prazer. E era isso que eu queria fazer. Agora, não era uma coisa que eu equacionasse, que era a minha vida, nem pouco mais ou menos. O que eu queria ser era ator, mas percebi que a comédia tomava a dianteira. Depois de ser ator, depois voltou. Sim, eu fui... Eu acho que tenho andado a pensar sobre isso e eu acho que o facto de eu gostar de estar em várias praias, por assim dizer, ora seja a escrever, ora seja a fazer televisão ou rádio ou stand-up, tem a ver com, acima de tudo, com não me aborrecer a mim. E depois, para desenvolver a capacidade de... Epá, se tu escolheres ser só ator em Portugal, não escolhes. A maior parte dos atores que eu conheço não é uma questão de escolha, é uma questão de vocação. Não sabem fazer mais nada e são ótimos, ou menos bons, ou brilhantes enquanto atores. Mas é muito limitado. O mercado é muito pequeno. E é um mercado tramado. Tu tens que gostar mesmo muito porque... Epá, há pouco trabalho. Como há pouco trabalho, é assumidamente mal pago, porque há sempre alguém disposto a fazer por menos. Muitas vezes chegam-te guiões com os quais tu não te identificas minimamente, mas às vezes por questões financeiras tu dás por ti a fazer. Teatro dá-te menos dinheiro, dá-te mais prazer, mas pá, é muito difícil tu viveres só do teatro, não sei, tens uma companhia subsidiada, mas é difícil tu, enquanto ator, viveres só do teatro. Portanto, eu rapidamente percebi que tinha muito mais vontade de fazer do que ficar sentado à espera que me convidassem para fazer uma peça ou que me convidassem para fazer uma série. E então comecei eu a tentar pôr em prática ideias que tinha. E isso ajuda-me a não... a ter objetivos, que é uma coisa que para mim é a única coisa que te mantém vivo para além para o teu corpo, que é teres objetivos, ou seja, amorosos, profissionais, o que quer que seja. Porque a partir do momento em que não os tens, ou que não, há uma neblina à tua frente, normalmente é quando se instala uma depressão, ou quando já estás mesmo acabado para ti próprio, não é? Já fiz tudo. Yeah. Sim, eu por acaso eu tenho exemplos muito próximos, porque o meu pai é um tipo cheio de objetivos diariamente. O meu pai acorda e tem objetivos, e são os dois reformados, o meu pai e a minha mãe. E o meu pai tem objetivos diariamente. De que era a empresa do teu pai que estavas a dizer que foste trabalhar? Uma empresa era da Philips, uma empresa de transportes de distribuição da Philips. Fazia guias de remessa. Ok. A empresa ia lá carregar lâmpadas e pintas e não sei o quê, e eu tinha que fazer uma listagem de tudo o que saía e entrava. Uma coisa muito fascinante. Mesmo muito interessante. Sim, sim. Muito ligada à comédia. E ao não querer estar aborrecido nunca? Não queria estar aborrecido. Não, mas eu fui para esse trabalho com um objetivo. Sim, sim, e também sim. Trabalhei num call center. O objetivo era, eu não vou pedir aos meus pais dinheiro para uma coisa que eu quero arriscar por mim, não vou abdicar desta decisão, vou chegar aos 40, aos 50 e vou-me arrepender de não ter experimentado ao menos, portanto, vou pagar aquilo que decidir. Mas dizia-te, o meu pai tem objetivos sim. Diários, ora, passam por estar com amigos ou por ir a um sítio qualquer ou ir ao norte. E a minha mãe nunca teve assim que ter muitos objetivos, porque foi casada com o meu pai sempre, e eles são divorciados, né? E dão-se e convivem como se fossem casados, mas não são. E portanto para mim é muito visível o que é que o objetivo e a falta de objetivo te acrescenta e te diminui na tua vida. E eu acho que foi essa fobia da falta de objetivos que me fez começar a ter interesse e a suscitar em mim interesse e curiosidade e querer aprender mais sobre outras coisas que não só o stand-up. Mas quando começaste a fazer stand-up, começaste a prestar mais atenção a stand-up de outras pessoas? Comecei, sim. Eu, o quê? Muita coisa. Eu ainda hoje em dia vejo e estou sempre a descobrir, mas assim, os que me... Tu já mencionaste o CK, o Pryor, o Seinfeld, o Bill Gervais, Cosby. Gervais, okay. O Richard Pryor tem mas Gervais como comic stand-up? Eu acho que o Gervais como comic stand-up tem ideias boas. Não é onde eu gosto de ver mais de ver, mas eu acho que ele tem... Ele é fresco no sentido em que é completamente kamikaze, repara, tu sabes isso, que é, ele trabalhava num escritório e de repente, aos 40 e tal, começa a fazer isto, portanto ele não tem nada a perder. O George Carlin também. Aquela coisa quando ele fez aquele especial da HBO, que é ele, o Chris Rock, o Seinfeld, Talking e o Lindsay Kay. Sim. Pá, que é tipo, ele é o que menos tem estrutura para estar ali. Sim, eu acho que ainda por cima foi ele que organizou. Sim, claro, que ele só está lá porque foi ele que organizou, senão nunca ninguém o convidaria para aquilo. Estão todos a falar sobre comédia, não é? Sim. Eu acho que ele é um... Ele é um tipo bastante vaidoso, não é? Eu gostava muito de o ter visto menos na minha vida. Eu fui vê-lo ao vivo uma vez. Não, mas ter sabido menos dele. Tipo, era o Office, o Extras... O Life's Too Short, não... adoro aquela cena com o Liam Neeson. Sim. Que eu sempre... nunca gostei, nunca o levei a sério como ator. Sim. E de repente, desde que ele começou a aparecer em comédias e aquele em que ele começou a decidir, eu sou um herói de ação com 60 e tal anos, passei a gostar dele. Claro. Automaticamente. Pois. E aí sim, ele é ótimo no Life's Too Short. Mas imagina que se o Ricky Gervais nunca tivesse tido Twitter, o mundo era muito melhor. Pelo menos a minha relação com ele era muito melhor. Sim. Eu acho que no caso dele, tu já estás num estatuto, estou mais ou menos a tentar perceber o que é que o leva a fazer aquilo que é. Tu estás numa quinta em Londres, ou Norte de Londres, ou o que quer que seja, onde ele estará certamente com milhões, porque os reruns do Extras e do... Não, é daí, o dinheiro é das outras versões do Office. Claro, das versões da versão americana tem chegado aos 100 episódios e tem o Syndication para sempre. E a francesa também. Os outros, aí é isso, há de ser menos dinheiro do que esta dos... Quando que ele está em Syndication, que é o que está quando chega aos 100 episódios. Sim, um valor. Aí é daí que o Larry David e o Seinfeld são, claro, são ricos a sério, não é? Claro. De mais lado nenhum. Sim. Pronto, mas eu acho que de facto depois tu entras ali num camping que tu já é uma pura provocação, não é? E portanto aquilo é uma provocação às pessoas que o seguem, às pessoas que o odeiam. Acho que ele também faz algum... Sim, sim. Gosta de criar esses ódios no Twitter. E portanto, sim, mas eu concordo contigo. Eu preferia não o conhecer no Twitter e conhecê-lo só das entrevistas e do trabalho dele. E aquela coisa do ateísmo militante dele, eu acho que o Sausage Party aborda muito bem a questão do... Porque ele é aquela pessoa que diz: vocês são todos uns estúpidos, eu não sei o quê. Qualquer coisa militante é perigosa. Mesmo se fores ateísta, ateu, e se quiseres... Sim, percebo o que tu queres dizer. Isto tudo para dizer que eu percebo o que tu dizes e de certa forma identifico-me com isso. Mas, além de Gervais, então, tu foste vê-lo uma vez Carlin, ao vivo? Fui ver o Gervais ao vivo em Nottingham. Foi engraçado, confesso que não foi aquilo que eu estava à espera, mas fui ver o Louis C.K. agora ao vivo e foi muito aquilo que eu estava à espera. Até foi um bocadinho melhor. Porque, para já tem uma coisa que me ganhou logo enquanto espectador, principalmente enquanto comediante, que é cerca de 4, 5 avisos para não filmarem, para não fotografarem, para não dizerem coisinhas a meio. Pronto, para o público estar avisado. E depois há uma voz off que te avisa outra vez disso. E depois estão para aí uns 4 seguranças que cada vez que tu pegas na máquina, antes de começar o espetáculo, vão lá dizer-te: olha, okay, depois não pode filmar. Epá, e não é que há um idiota que diz? Pai, eu estava bem, eu estava numa terceira fila e ele estava numa segunda fila, claramente um gajo que veio de outro país, não de Inglaterra, um gajo que veio para aí da Suécia, e o idiota decide começar a filmar a meio. Claro que foi expulso, aliás, sim, ele ainda estava a tirar o iPhone, ainda ia carregar no botãozinho encarnado. E já tinha um armário da Conforama a tirá-lo de lá de dentro. E isso é uma coisa que me transtorna, e cada vez mais ao vivo é uma coisa que eu azedo um bocadinho e descentra-me daquilo que eu estou a fazer, que é a incapacidade das pessoas viverem naquele momento e de aproveitarem aquilo que lhes está acontecendo naquele momento e de quererem perpetuar de uma maneira... É egoísta, porque há pessoas ao lado que estão a ficar distraídas porque estão a ver uma luz, há pessoas atrás também. E no cinema é que é o pior. Tipo, a luz no cinema é o pior. Mas no cinema és um idiota, mas és um idiota sem retorno. Ou seja, és um idiota porque não estás a estragar as pessoas que estão no ecrã. Mas és um idiota à mesma. Porque... Mas não, estou a dizer, a luz mesmo onde irrita mais é no cinema. É porque faz-te sair da bolha. Faz mesmo, é horrível. Deixas de estar a ver aquele filme e passas até a ver um segundo. Fico chateado com essa história de um idiota que tem um telemóvel. E tipo duas vezes, se à segunda já estou tipo, desliga-se o que queria. Pronto, e em palco é muito... É muito respeitador. Sim, porque... Para já, porque aquilo que está a acontecer ali é para ficar ali. É um momento, um espetáculo de stand-up. Não é uma coisa para tu ires partilhar, a não ser que a própria pessoa que está em palco decida que quer partilhar. Caso contrário, sim, podes é chegar a casa e dizer: olha, não vais acreditar no que é que eu vi hoje. Agora, mas, estar exemplo, a filmar... Há bocado falaste do Bill Cosby. Sim. Sabes como é que o Bill Cosby caiu? Sim, sim. Foi. Sim, alguém filmou o Hannibal Buress a dizer uma coisa, sim, que não era suposto ser filmada. Sim. Ele não fez aquilo para filmar, mas acabou por trazer algum bem ao mundo, sim, de alguma maneira. Certo. É o único exemplo desses que eu me lembro em que aconteceu uma coisa boa através disso. Eu acho que, regra geral... Tipo, todos os outros são maus. Não, regra geral, essas polémicas são complicadas de avaliar. Porque tu, quando fazes um espetáculo de stand-up que tenha uma hora, tu às vezes estás 20, 30 minutos a preparar um momento mais... mais periclitante, ou seja, um momento mais de... perigoso de comédia. Tu podes às vezes estar a preparar 30 minutos a falar de coisas mais triviais e de repente, do nada, já está o público preparado, então agora vamos falar disto. E se tu filmares só a partir desse momento, tu passas por uma besta, só que um espetáculo, epá, é como tu ires a um restaurante premiado, epá, e só comeres a sobremesa, não sabes lá se aquilo é bom ou se é mau, só comeres a sobremesa, não pode saber bem ou mal. Mas tu ires assistir a um espetáculo e tirares do contexto uma piada, para o bem e para o mal Sim. não vai funcionar. Podes-te rir, eventualmente, há momentos, claramente, tu vês no stand-up comedians, tem excertos na internet que tu viste, mas são excertos que eles escolheram, a maior sim, parte sim, das sim. vezes, porque quando é amador, não funciona. Aquilo obedece a uma estrutura, a uma lógica, porque a piada está ali naquele momento, porque só funciona se ouvires 2 minutos para trás, muito provavelmente. E há muitas polémicas, não estou a defender nenhumas, sim. mas há muitas polémicas que tu só ouves aquilo que interessa para vender enquanto claro. Polémica. Mas além desses nomes, o que é que. E podes até fazer ponto buscar... até agora, o que é que tu foste vendo ao longo dos anos? Pá, Bill Burr também acho piada. Quem mais? Depois aqueles do Steve Martin e não é bem a minha praia, mas aquilo também era uma fase. O Steve Martin fez stand-up relativamente pouco tempo. Sim, mas foi marcante. Aquilo que ele fazia. Ele foi a primeira estrela de rock stand-up, que era estádios de 40 mil pessoas, claro, quase. Claro, é tipo Eddie Murphy com. Mas foi o primeiro a fazer isso. Sim, sim. E mostrava músicas, já tinha o banjo. Mostrava o banjo com a flecha atravessada, uma coisa. Mas ele estava a fazer uma personagem que era um entertainer. Isso é que eu digo, já não era bem a minha praia. Agora descobri há pouco tempo, aliás, até foi o. Ricardo Araújo, estávamos a falar e ele falou-me de um tipo que é o Bo Burnham. Sim, Bo Burnham, sim. Burnham. O último especial dele é incrível. Sim, e o anterior também. E esse não, é música, é sim. música com stand-up. Mas, por exemplo, esse gajo vais ouvir o Bo Burnham a falar e ele diz que Steve Martin é o topo, é aquilo que ele quer ser. Ah, pois, isso é como... Eu adoro Steve Martin. Namoradas ou namorados, tu podes achar que um é encantador e o outro a outra pessoa lá. Mas já viste muita stand-up do Steve Martin? Há relativamente poucas coisas. Vi, sim, já vi uma coisa ou outra, mas não é a minha. Não okay. é a minha. Eu vejo porque acho que é importante ter um bocadinho de tudo, nem que seja para poderes depois perceber o que é que queres ou não fazer. Nem dele em filmes, gostas? Ah, não é bem. Nunca viste o The Jerk? Vi. E you know? Não é bem o Dead Man Don't Wear Plaid. Não vi. Que é com certos de filmes antigos com o Humphrey Bogart, não sei o quê. Não vi. Mas também, não é, também ele e o Carl Reiner. Não é bem The Man with Two Brains. São muito mais Peter Sellers do que propriamente Steve Martin. Ok. Mas sim, opá. Bo Burnham, portanto. Bo Burnham, sim. E agora assim mais recente. Não sei, pá, há muita coisa a acontecer. Amy Schumer também é engraçada, algumas coisas, outras coisas também não. Eu na Amy Schumer prefiro a série, a stand-up. Sim. Aquela rapariga também que teve cancro e que. Tig Notaro. Tig Notaro também é engraçado. Esse mesmo, o set do cancro. Que se chama sim. Live, sim. Que são aqueles 30 minutos, já viste? Não vi. Só que é aquele que. Não, é só em álbum, aquilo não há filmado. Eu sei o momento em que ela se despe, não é? Em que tira. Não. Isso foi recente. Eu estou a dizer aquilo não, foi. Mas o que há só em áudio também há um. Que, depois ela filmou, mas sim. há um em áudio que ela também. Foi a primeira sim, vez que ela se despiu. Mas este foi a primeira vez em que ela descobriu que tinha cancro e foi para o palco. Ah, okay. E que o Louis C.K. escreveu no Twitter, tipo, acabei de ver o set mais brilhante que eu vi na vida, depois ele lançou aquilo no site dele e não sei o quê. Ah, não vi. Isso é inacreditável. Pois. E é daquelas coisas, tu ris e choras e etc. Claro. E é das coisas mais brilhantes que sim. eu... Sim, eu estatisticamente a vida dos comediantes não é assim uma grande coisa, porque... Mas a dela é tipo, a namorada acaba com ela, ela Sim. tem um, a mãe morre, ela tem tipo uma bactéria no estômago que anda a comer tudo. E depois tem cancro. E depois tem cancro. Pois é, e depois coisa faz coisa. Dupla mastectomia. Eu estive a ver uma biografia do Richard Pryor. A ver ou a ler? A ver. Esse cresceu num bordel. Cresceu num bordel, a mãe era. Lá está. Acho que era prostituta e o pai chulo. E a avó Sim. era a dona do bordel. Sim. Uma família encantadora. Uma família típica portuguesa. E depois foi casado tipo 9 vezes. Casado 9 vezes, experimentou tudo o que havia de drogas. Pá, e a certa altura ele está na sala com o agente dele. Ele já estava a experimentar uma droga nova, já não sei qual é que era. Não sei se era speedball, não sei o que é que era. Speedball é a mistura de cocaína com coca heroína. Com heroína, sim. Que matou o John Belushi. Sim, mas eu não sei se era isso que ele tinha acabado de experimentar. Estava numa droga nova, muito gira. E ele está na sala e está tá com o guarda-costas dele e a mim. De repente estão a ver televisão e há um Buda, um budista que se pega fogo. Pá, começa Sim. a emular-se. O gajo diz, pá, já viste aquilo? É incrível, pá, aquele gajo. A mesma lutar por aquilo em que acredita. E o guarda-costas diz, pá, incrível. E acima de tudo, o mais impressionante é que ele nem hesitou. Ora bem, isto passa-se. E o senhor Richard vai à cozinha. Quando volta... Veio assim uma bola de fogo. Ai, eu lembro disso, sim. Pronto, foi ele. Disse ter acontecido. Sim, pegou fogo ele próprio. E atenção, era comediante. Sim, sim. É encantadora a profissão de comediante. E então, pronto, foi quando ele começou a... E depois há uma coisa muito, muito triste de se ver, que é ele depois é tratado durante não sei quanto tempo e operações para... Ele recuperou e sobreviveu. Só o apagaram para ir passado 2 minutos e tal, 3... Na rua, estava ele já na rua, uma bola de fogo a correr. E então ele depois faz em Las Vegas assim um grande comeback, não é? Assim, um grande regresso, e que está filmado, que é basicamente ele em palco, a acender cigarros e a sim, dizer, sim, isto não está a funcionar. Eu tenho uma caixa de DVDs que vem com a autobiografia dele. Uma sim. caixa. Tem e depois na noite a seguir correu brilhantemente. Mas é... Pá, tu vês a maior parte das biografias e... Tu leste aquela cena do Robin Williams? Eu li a do Johnny Carson também, que é uma coisa... Johnny Carson tinha a arte de ser a pessoa mais triste do mundo. É pá, triste e mau tipo. Pá. Era sim, uma sim. coisa muito... Há quem diga que ele era tipo muito simpático. Que o Don Rickles diz que ele era muito simpático. Sim, e o Dean Martin também eram muito amigos, mas eu acho que... Pronto, ele depois com as mulheres, acho que aquilo não corria muito bem. Não, nada. Com o álcool e não sei o quê. Mas, pá, não sei, acho uma coisa que... Tinha leste, nada a pensar. Bom, leste a cena do Robin Williams, da mulher dele? Li. É mas puxado. Isso aí é diferente, porque isso aí é o caso de um tipo que... É uma doença, ele teve deprimido durante muito tempo, mas ele já não estava... Pois já não tocava em álcool e em drogas e já tinha saído da depressão, quer dizer, tecnicamente, não é? Quer que isso queira dizer. E basicamente aconteceu-lhe o que de certa maneira está a acontecer com o Terry Jones, mas numa escala completamente Sim. diferente, que é tu por dentro estás a ser comido por um bichinho qualquer. E aquele bichinho, por acaso, alterava-lhe a personalidade e alterava-lhe os estados de humor e aquilo e alucinavas. E, portanto, deve ser... Eu não imagino que seja tu de repente, começares a definhar de fora para dentro. Deve ser uma coisa horrível. Mas com o Terry Jones é... Porque no outro dia estava a falar com um amigo meu que é tu não saberes que aquela pessoa ainda está lá dentro e percebe que aquilo está a acontecer e a embalagem é que já não está cá, ou se tu pura e simplesmente já estás noutro sítio e volta e meia vens cá. Estás a ver? De vez em quando tens uma janelinha, ah, olha que giro, isto são os meus. Isso acontecia-me com um familiar meu há muitos anos. Mas era aquilo em específico? Não, era uma... Era Alzheimer mesmo. Era uma espécie de coisa de Alzheimer, ligado com Alzheimer. E ele de vez em quando tinha uns... Que era, sim. voltava a ser aquela pessoa. Uns momentos em que voltava, se simbolizava, claro. Pois não é de todo. Pois. Mas pronto, eu acho que. Eu acho que principalmente. Quer dizer, principalmente. Como o Paredes, o Carlos Paredes, que acaba a vida com. Acho que foi com esclerose, se não estou em erro. Sim. Não podemos mexer os braços e as mãos. Beethoven surdo. Beethoven surdo, sim. Portanto, é. Mas na comédia. Na comédia há vários casos de. Vamos a ver bem, se calhar eu estou a puxar isto um bocadinho para o umbigo, é no mundo do espetáculo em geral. Mas, não, mas. Sim, atores também acabam sempre. A maior parte deles. Especialmente os clássicos. Não corre bem. Os estúdios. Era clássico de Hollywood, era tudo. Não, e atores, atores em Portugal. No outro dia estava a ter essa discussão que é: tu começas a pensar, e há atores em Portugal que já têm uma certa idade em que merecem estar sossegados e a não. Agora não tenho que me chatear com nada porque agora estou a viver de rendimentos. Ponto número um, isso não há. Yeah. Não há. Em Portugal não existe esse ator. Ponto número dois, são há 4, 5, 10 no máximo, os atores que tu vês que ainda estão no ativo numa idade em que já não vão começar a fazer mais nada e em que já não têm capacidade de. É assustador porque a estatística diz-te vai correr mal. É isso que a estatística diz. E lá está. Essa é, acho que parte disso tem a ver com a minha ansiedade de disparar para vários sítios. Para não chatear, porque quando só sabes fazer uma coisa, de repente há outro sapateiro que também sabe fazer sapatos muito giros. As pessoas dizem, bom, então este sapato aqui realmente é novo e é mais barato. E mais cómics que tenhas descoberto recentemente? Não sei, Rui, tinha que pensar um bocadinho mais. E séries? Séries. Mas não é só stand-up, não é? Sim, não. Séries comecei a. Pode ser drama também. A ver o Narcos agora. Tentei ver o Orange is the New Black, não consegui. Okay. Não te pegou? Não me pegou, não. Eu tinha visto mais recentemente. A House of Cards, não cheguei a ver a última série. São duas coisas que eu nunca vi, nem Narcos, nem House of Cards, nada. Sim. Queria ver agora o The Night Of, que já me disseram aquele meu grupo de amigos. Sim, sim, eu sei que eles estão muito bem entusiasmados com isso. Sim. Sabes que eu na realidade, eu não tenho muito tempo e às vezes quando tenho tempo para fazer coisas para mim, acabo por ficar a ler ou por ficar, por isso simplesmente, pá, a ir a um horto de comprar árvores, que não sei que isto às vezes parece um bocado... Mas é o tipo de coisa que eu faço. E portanto não. E o que é que são os é tramado depois? Porque eu, às vezes quando chega um momento livre começa a pensar tanto como é que eu hei de aproveitar que quando dou por isso já passou esse momento livre, já não tenho nada para fazer. Mas o que é que lês? Já falaste várias coisas. Estou a ler coisas muito chatas. Eu agora estava a ler coisas de filosofia, que são coisas. Disseste que estavas no Linite, sim. Sim, estava a ler assim uma espécie de aproximação a várias filosofias e a tentar. Ou seja, a tentar. Estás a tentar escolher a melhor para ti. Não, exato, tipo ir à volta, não é? Não, estava a tentar ler. Artilhar-me para conseguir ler sem ter que estar a parar a cada duas páginas. E, portanto, já leio há algum tempo, mas agora estou a tentar aprofundar mais. São coisas muito aborrecidas, Rodrigo. Não, não queiras ir por aí. Que não, não. Quero ir por aí. E pronto, estive a ler... Li um livro há pouco tempo do Coates, que é o The Childhood of Jesus. É um belíssimo livro. E bem, mas sei lá, tanta coisa. Estava a ler também um do Murakami, o do 1800 e no... Sim. Agora não sei o número de cor, mas é esse. 1800 e tal. 1800 e tal, pá. mesmo para aí, para as mudanças e tal. Eu às vezes faço uma coisa muito, muito desconcertante, que é leio vários livros ao mesmo tempo e, portanto, sendo que eu consigo, não sei como, mas é uma coisa que eu adquiri há pouco tempo a capacidade de fazer, porque antes, se fosse, se atravessasse algo, pá, um único barulho que acontecesse na casa enquanto eu estava a ler, era um motivo suficiente para eu não conseguir, para ter que ler 3 páginas atrás, derivado do facto de ser um bocado burro. Não, mas perca a atenção com muita facilidade. Sim. Perca a atenção com muita facilidade. Por isso é que te insurges tanto contra os telemóveis e essas coisas? Pá, isso, eu lido muito mal com barulho. Sim. Isto, para um ser humano, é tramado, porque eles existem. Agora estamos a ouvir obras. Sim. Mas com barulho assim, uma quantidade industrial, eu não lido muito bem. Ou seja, melhor do que isto, eu não lido bem se não souber que não tenho um refúgio onde eu sei que não há barulho. E eu em casa sei que isso não há. E há sítios que eu sei que não há. Portanto, eu quando... E também lido mal com esta coisa de hoje em dia, que se assumiu que um telemóvel passa automaticamente à frente de tudo. Tu podes estar a falar com alguém, se tocar o telemóvel dessa pessoa, se receber uma mensagem, automaticamente aquilo passa a ter prioridade em relação à presença física da pessoa. E já houve de resto pessoas com quem eu deixei de ir, amigos meus, em que eu só consegui jantar, as duas uma, ou com um jogo que eu faço, que é pôs um telemóvel com um visor para baixo, e o primeiro a ir ao telemóvel paga então a conta de toda a gente. Sim. Eu aprecio bastante, até faço questão que eles vão ao telemóvel. Caso contrário, não consigo. E essa coisa, outra coisa de tu viveres mais na... Eu agora fiz uma coisa que foi, eu desinstalei o Facebook do telemóvel, porque percebi que, sei lá, 60% das vezes que eu estava no telemóvel, eu acabava por ir para o Facebook, mas sem razão nenhuma para lá ir. Uhum. É a mesma coisa que, epá, tu estás a passar por um caixote de lixo e dizes, pá, olha, eu não preciso, mas já agora, se houver aqui uma frutinha. Portanto, não havia razão nenhuma para eu ir. Irritava-me a maior parte das vezes, porque há uma grande concentração de idiotas que se propagam no Facebook e de gente muito interessante também. Só que tu levas ali com tudo. E como eu percebi que aquilo às vezes te chateia e percebi que passava lá às vezes algum tempo que eu não queria passar, desinstalei do telemóvel. Portanto, vejo em casa quando calha, ou à noite. Isto para dizer o quê? Me faz muita confusão isso de... Eu percebo que é uma era de telemóvel. Eu gosto de telemóvel. Adoro tecnologia. Sou obcecado com tecnologia. Para que não se ache o contrário. Mas não lido bem com essa premissa de que o telemóvel... É óbvio que vamos usar o telemóvel. E é óbvio que vamos fotografar. E é óbvio que vamos filmar um bocadinho para pôr no Facebook. Ou para... Eu não acho isso óbvio. É tipo... Foi uma verdade absoluta que só é absoluta para quem a compra. Agora lembrei-me de uma coisa. Tu és a razão pela qual eu deixei de gravar números de pessoas conhecidas no meu telemóvel. Vou-te passar a explicar. Eu uma vez falei contigo pelo telefone quando tu lançaste o lado B. Uhum. Fiz-te umas perguntas e tal. E guardei o número de telefone. Pá, se calhar um dia vou precisar. E uma vez, sem querer, no WhatsApp, queria falar com outra pessoa qualquer e mando tipo um asterisco. E enganei-me, eras tu. E tu respondes, tipo... Ora lá, quem é? Eu mudei de telemóvel e eu fiquei cheio de medo, apaguei o teu número e agora sempre conhecido. E fugiste para o não, México. Não, pá, não ponho, não guardo, porque não quero que isto aconteça. Então, mas como é que sabes? Hã? Quem são as pessoas? Guardo tipo... Tem tipo no computador ou assim, tipo o número guardado ou assim. Ok. Que é para não ter no meu telemóvel, claro. E não acontecer isso. Pois não, eu guardo, ainda guardo alguns, sim. No outro dia o que aconteceu foi que a minha filha... Está agora com 1 ano e 9 meses, a minha filha mais nova, lembrou-se então de experimentar cerca de 170 vezes o código do meu iPhone. E curiosamente errou. Isto ela tinha 1 ano. Se mete código PUC, então. Não, e depois ela passou a fase do código PUC e também decidiu então ela arriscar. Isto tudo não estava eu com o telemóvel, estava... E a mini vaca da minha filha então decide carregar várias vezes nos botões até que me bloqueia aquilo e eu perdi tudo o que tinha lá, porque sou uma pessoa que não faz atualizações. Sim. Não fazia atualizações de fotografias e pá, perdi. Assim, coisas mesmo daquelas que tu querias guardar, sim, sabes? Mas já fizeste as pazes com isso, não? Já. Sempre me aconteceu, tipo, um disco rígido ir ao ar, um computador ir ao ar. Isto aconteceu, tipo, no dia e numa semana a seguir. Não, já estou, tipo, a refazer. Mais tempo. Porque há assim, momentos mesmo importantes, sim, da vida da... Ah, mas aí é da vida, enfim, dela. Sim, sim. Aí percebes. Mas repara, eu é que fui idiota de não ter passado aquilo dela. Tudo o que ela fez está correto. Ela bloqueou o telemóvel com um ano de idade. Tudo certo. O idiota foi o pai que achou, tipo, não, leva lá isto para a mão, vai correr bem. Mas pronto, mas foi na mesma altura, não sei se te lembras, que havia um terrorista que tinham descoberto o telemóvel dele e estavam a tentar perceber se legalmente era possível. Sim, sim, sim. Estás a ver, tentarem desbloquear um iPhone sem a permissão dele, se a própria Apple podia fazer isso, e havia ali um... Pronto, ao mesmo tempo estava o Bruno em Portugal com o seu telemóvel bloqueado por questões não tão graves. Não era bem um terrorista, mas era uma futura terrorista. O que é que tu estás a fazer agora, além do Mata-Bicho? Pá, agora estou a... A Inês para acabou, mas claramente um dia vai voltar. Eu não confio em vocês. Achas que não? Sempre que as pessoas dizem, ah, não sei o que acabou, volta sempre. Achas? Portanto, eu desvalorizo essas... Achas que sim? Acho que sim. Não sei, pá. Por exemplo, Camilo de Oliveira. Acabou. Já não há mais. À partida não. Mas durante anos houve vários Camilos. Sim, claro. Não, houve vários Camilos, sim, claro. Não estou a brincar. Camilo na prisão. Camilo na prisão. Que é o Porridge, a série inglesa. Sim, sim. Era quando se adaptavam os formatos. Não, a Inês para... Eu acho que aquilo tinha um tempo de... Um prazo de validade e acho que foi este. E acabou com os Coliseus e acaba... Bem, não, mais lá para a frente, sinceramente, não temos mesmo planos para regressar. Mas... Ah, eu acredito que não tenho um plano. Ah, não, mais tarde, quando ficarmos velhos, vamos dizer, pá, achas que é aos 70, já deprimente, a tentar ser jovens. Não, pode ser, vocês vão morrer todos... Não, qual de vocês o Marco, aqui? O Filipe vai ser o primeiro a morrer. Ok, 40 e poucos, não é? 40 e poucos, sim, ele fez agora 40... Ele fez agora 40? Eu não tenho 40. Tem. Tem 40? Tem 39, desculpa. Right. Filipe vai morrer para aí aos 41. A ser baleado. És não percebes bem porquê, não é? Ele vai estar... És tu que vais morrer aos 70, não é? É pá, eu vou morrer aos 70, mas... Ou mais dos 70. Sim, sim, mas... sozinho, assim, numa AP50 da Piaggio. Estás a ver aquelas motas que a Pingo Doce tem para distribuir? Assim, a dar voltas e a mandar vir. Mas pronto, é isso. O que é que eu estou a fazer? Estou a fazer o Mata-Bicho. O Mata-Bicho. Estava aqui a preparar o que é que vou fazer a seguir. Há algumas ideias e algumas propostas e eu sou uma pessoa muito chata, então estou a ver qual é que vai ser o caminho. E paralelamente vou comissariar Estou a preparar a programação para um ano de comédia no São Luís. Ok. A Aida convidou-me, a Aida Tavares, a diretora do teatro, convidou-me para comissariar e eu, por minha vez, convidei o Ricardo e então vamos os dois comissariar. Só à volta de stand-up? Não, à volta de comédia. Comédia de, em geral, sim. Televisão, cinema, teatro, de stand-up também, sim. E de, quer dizer, de colóquios ou conferências sobre humor em várias áreas. Ainda estamos um bocadinho a definir com uma regularidade de cerca de uma vez de 4 em 4 meses. Fala. Sim, mas é aquela coisa de quando tu percebes... Ah, é amanhã. E aí, de repente, normalmente surgem ideias à força. Claro. Algumas delas simpáticas. E pronto, e depois tu, há aí mais coisas que estão a ser... A última coisa que fizeste na televisão foi a Santo Cristal. Certo. Foi isso aí. Foi e o Deixa o Pimba em Paz continua, não? Deixa o Pimba em Paz continua há, há 3 anos. Vamos continuar, eu não sei até quando, mas na realidade eu normalmente acabo projetos muito cedo. Uhum. Porque, não só porque, me canso deles, mas também porque... deixo de ter vontade de estar a fazer turné com eles, perco verdadeiro prazer. E então, e o Pimba é daqueles casos, o Pimba corresponde a uma coisa que não é a minha área de conforto, que é a música, mas é uma área onde eu me sinto muito à vontade com aquelas pessoas, com o Manuel Azevedo, com o Filipe Melo, com o Nuno Rafael e com o Nelson Cascais. E, de facto, cada vez que vamos fazer um concerto, eu divirto-me sempre. Sempre. E é uma espécie de terapia. E, portanto, eu acabo por me agarrar ainda àquilo. Ainda, todos nós nos estamos a divertir, mas o acordo explícito é quando aquilo já não nos der prazer, paramos. É isso. Mas vão renovando, tipo, as coisas? Assim, renovamos e agora fizemos... Sim. Para 30 mil pessoas no Terreiro do Paço. Uhum. E aí tinha coisas novas que... volta e meia acrescentamos um tema e... Mas é um espetáculo que está muito coeso e, de facto, musicalmente é muito bom o espetáculo. E é um espetáculo que eu gosto muito de fazer. É o tipo de espetáculo... É raro, mas é o tipo de espetáculo que eu até gostaria de assistir. Mas de que é que tu gostas em termos de música? O que é que terias, tipo, se tiveres música no iPhone, o que é que tens de música no iPhone? O que é que eu tenho no iPhone? Epá, tenho um Keith Jarrett, que é também muito aborrecido. Lá está, tu querias que eu dissesse coisas modernas. Claro que não. Eu quero que tu digas o que for honesto. Tenho Chet Baker, tenho Bon Iver, gosto muito, tenho... O Keith Jarrett e o Chet Baker é para quando o Filipe está a ver, para não te sentir mal, é para ter outras coisas. Sim, é para ter ali qualquer coisa para ele se sentir à vontade. Sei lá. Tenho o Chet Baker também. Isso é só para mostrar que és moderno também. É para ir buscar um bocadinho a tudo, não é? É para dar ali o ar. Gosto muito de Sérgio Godinho também. Tenho... Eu tenho mais. Tenho coisas mais antigas, Billy Holiday, de coisas de. Eu sou muito chato, mesmo no carro, sou muito chato porque não consigo ouvir esta música que agora acontece. Que é. Pronto, que lá está, que é uma fase, mais uma vez. E é nestas alturas que eu percebo que eu, se calhar, estou a ficar um pouco assim velho, porque se calhar na altura em que apareceram, sei lá. Os cranberries e essas coisas, que era a mesma coisa que diziam os meus pais. Mas eu acho que... Mas para ti, cranberries é um marco? É não, cranberries é um marco mau também. Mas eu acho que se calhar na altura, e eles hoje em dia não sobreviveram, portanto, acho que equivale, se puxarmos para a frente, eu acho que equivale mais ou menos assim. Acho que aquelas coisas que tu ouves hoje em dia, que são coisas que tu não consegues decifrar, tipo, como é que aquilo... vai estar daqui a... Pá, impossível daqui a um ano aquilo ainda estar cá. Tipo o quê? É pá, tipo aqueles nomes que eu não sei. Tipo aquelas músicas que passam cerca de 178... Mas portuguesas, estrangeiras? Tudo. É, portuguesas e estrangeiras. Aquelas músicas que tu vês claramente que... Fala, música hoje em dia, para passar nas rádios, e naquelas rádios que obviamente obedecem uma audiência maior... Aquilo é feito como se fosse em laboratório, não é? Tu pões X pessoas a ouvir. Sim. Várias vezes. Quando aquelas pessoas se cansarem de ouvir várias vezes, tu avalias se cansaram de ouvir à terceira, à quarta. Portanto, fazem elas próprias uma playlist e põem lá pelo meio esta. Agora vou-te pôr esta outra vez daqui a meia hora. Quando tu te cansares de ouvir esta, dizes. É assim que é feito. Pá, portanto... Tipo rádios onde trabalham os teus amigos e onde tu tiveste também um mês. Não, pá, sim, mas repara, sim. Eu tenho a maior das amizades por toda essa gente com quem eu trabalhei, mas Não tenho pela música, mas isso eles próprios sabem. Eu estava lá e dizia isso. Pela música não tenho. Tenho pela rádio e por eles. E isso basta-me. Pá, não tenho pela música. Mesmo a Antena 3 às vezes passa músicas que eu não quero ouvir. Não quero. Eu, regra geral, não quero ouvir rádio. Ponto. Pá, ouço a TSF muitas vezes por causa das notícias. Ouço a Smooth porque sou uma pessoa muito chata e gosta de... Pá, e ouço a Radar e ouço a Antena 2, porque às vezes também sou muito chato. É isso que eu ouço. Isto é interessante, não é, Rodrigo? Pá, este é muito interessante. O, sei lá, eu, pá, o gajo... Rogério, quem? O Rogério Samora. Adorava. Estar aí com o Rogério Samora, a ver como é que ele fez aquele indiano naquela novela. O Filipe deu-me o número do Marante, eu ainda não tive coragem. Olha, o Marante é um belíssimo convidado. Eu não tive coragem de ligar. Eu digo que vais da minha parte. Ok, faz-me isso, por favor. Eu quero muito. Mas vais ter que ir ter com ele ou ele aparece aí a qualquer... Sim, quando ele vier a Lisboa. Está bem. Adorava. Está bem. Era mesmo... Conta comigo. Tu ficaste mesmo amigo dessas... Tipo, de algumas dessas pessoas. Do Marante, sim. Aquilo foi, na altura... José Malhoa. Ah, isto são horas tardíssimas. Isto são 4:30, tu és maluco. Eu tenho crianças para ir buscar. Eu tenho, na altura, quando eu fiz aquilo, o Som de Cristal... Mas ele já tinha cantado com o Pimbo, ou não? Já tinha cantado. Não, e nasce, o Som de Cristal nasce precisamente do gosto... Do Marante. Não, e das, daquelas pessoas... Sim. E do universo que aquelas pessoas trazem com elas da generosidade daquelas pessoas e do trabalho árduo que aquelas pessoas têm e de estar farto da cenobeira de muitas vezes de cantores da nossa praça que se manifestaram na altura, não só quando surgiu o Pima, mas também quando passou o Som de Cristal, mais da velha guarda, que é de... Pá, ninguém está a tirar o lugar a ninguém, cada pessoa tem o seu lugar. Pá, há pessoas que gostam de lasanha e há pessoas que gostam de... Pá, de outras coisas. O Kim Barreiros teve a tirar o lugar a pessoas quando tocou acordeão com o Zeca Afonso. Com o quê? Quando ele tocava acordeão com o Zeca Afonso. Pois, e que o Zeca Afonso não, e que não queriam que ele fosse acreditado porque ele tinha música contra-revolucionária, mais sim, ou menos. Sim. Sim, mas repara, hoje em dia não está a tirar lugar a ninguém. Não, não. Nenhuma daquelas pessoas. E eu não consigo perceber como é que há pessoas que... Epá, mesmo sendo da música, eu em comédia, há pessoas que eu não gosto de ver. Agora, não quer dizer que eu esteja contra elas. Eu espero que lhes corra bem. Eu é que não gosto de ver, não me identifico. Ou com as piadas, ou com o modo de trabalho, ou com... Agora, querer embirrar deliberadamente com aquelas pessoas e com um momento que dá, epá, visibilidade a uns pobres, epá, coitados, que são tratados sempre como sendo carne para canhão em programas da tarde. Com todo o respeito que eu tenho por esses programas, mas muitas vezes estão ali de passagem num playback. E eu queria, de facto, dar... Não era uma provocação, era... Eu queria mesmo ouvir o que aquelas pessoas tinham para dizer, porque eu conhecia a maior parte das histórias. E acho muito mais interessante, pá, do que ir ouvir... Eu já ouvi isso e gosto. E gosto muito das histórias deles. Mas aquilo, para mim, neste momento, era mais interessante. E o José Malhoa, ficar... O José Malhoa não nunca, conhecer. Nunca o conheci, com muita pena minha. Ele tem uns vídeos em que ele tem tipo umas calças. Já não lembro se é que a cara dele ou lá que é. Se eu estou a confundi-lo com o Bernie Mac, lembras-te do Bernie Mac? Lembro. É provável que seja ele. O Bernie Mac tinha tipo umas calças com a cara dele. Sim, com uma cara desenhada. E eu acho que o José Malhoa também tem tipo qualquer coisa. Foi assim. Foi beber muito a Bernie. Sim, pronto. Pois. Olha, vai lá buscar. Vou lá buscar a criança. Muito obrigado. Nada, obrigado. Thank you.